texto de hoje, Lucas 12, 54 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia também à multidão: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai nascer calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estais indo com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto ainda está a caminho. Senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça. O oficial de justiça te jogará na prisão. Eu te digo, dali não sairá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que reza comigo o texto da misericórdia e todo dia escuta a explicação do Evangelho. A parábola de hoje fala de inimigos que vão em direção ao tribunal. Essa parábola tem um propósito: mostrar aos discípulos a necessidade de aderir sem restrição ao reino e deixar-se transformar por ele antes que o Senhor chegue. O fato da vida serve como referencial para a parábola. Funda-se no bom senso. É preferível se reconciliar antes de ir ao juiz do que ser submetido a pesados castigos. Pois bem, é como que Jesus oferecendo uma última chance de conversão. Adiar tal decisão pode ter consequências trágicas. Jesus está dizendo: é hora de se reconciliar com Deus e com o próximo, é hora, e não espere para amanhã, é agora, mude de vida. Senhor, dai-nos esta decisão pronta de conversão. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu espero em vós. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus. Que jorra do peito aberto de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, Senhor. Eu em vós confio. Eu confio em vós. Ó sangue e água. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio. Eu confio. Lá no alto do Calvário, este Deus crucificado já nos tinha resgatado no amor. O Cordeiro imolado no peito transpassado, a misericórdia jorrou. Nesta fonte buscarei água viva, beberei em vosso santo sangue, me purificarei. Nesta fonte buscarei água viva, beberei. Senhor Deus, abençoe a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoe aqueles que mais precisam. Senhor, derrame graças e bênçãos do céu. Que nessa sexta-feira a vossa misericórdia seja plena. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.